Essa aqui eu sinto um trem diferente, viu, gente? Puxa daí, que eu empurro daqui, banda! F-250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná. Cansei de ficar sozinho, na rua não tem carinho. Oh, oh, me leva pra casa. O amor sempre fui bandido, e agora estou perdido. Oh, oh, me leva pra casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. Só eu sei, não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, oh, oh, leva pra casa. Se você não dançar, DJ André Zanella te balança. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim, que acendeu o que sou e nasceu tudo em mim. Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser sua parceira. Prazer. Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Oh, oh. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Senhor do destino, que surpresa ele nos preparou. Estava escrito nas estrelas, tava assim. Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai, da época do fofo e da fofa. CDF 250 Bruta de Raça. Ela não anda, ela desfila. Você sempre fez dos meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi no seu diário arrancar. Quem sabe essa canta lá em cima que eu quero ouvir, vem! Sai! André Zanella, número 1 do som automotivo. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Da minha vida.